Já andei por caminhos dispersos, tentando ser esperto, mas nada encontrei. Só me enganava, dizendo que ajudava, é mentira. O diabo te ajuda em troca, quer sua vida. Ele sabe que sua vida é preciosa pra Deus. Ele luta de noite com os aliados seus para te derrubar, não para de trabalhar. No seu jeito de agir, no seu jeito de pensar, mas você não percebe, hoje vai roubar. Porque estou fazendo isso, antes um cara sossegado, agora com vícios. Meu Deus, quem me trouxe isso? A minha mente está a 300 por hora. Não tenho o que fazer, ninguém me ajuda agora. É, a minha vida estava no fim, mas graças a Deus que ele deu uma chance pra mim. Ele me mudou, me transformou o meu nome no livro da vida, ele assinou. Obrigado, Senhor, se não fosse por ti, eu não sei o que seria de mim. Logo eu um pecador, mas o Senhor me resgatou. Lá do cativeiro me livrou do laço do passarinheiro. Agora sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus é o caminho pra você, Jesus é o caminho pra você. Pra quem se destruir, não pense assim. Jesus é o caminho pra você, Jesus é o caminho pra você. Jesus é o caminho pra você, pra quem se destruir, não pense assim. Jesus é o caminho. Hoje eu reconheço que eu não mereço aquele sangue derramado na cruz. Tudo fez, tudo sofreu por mim, Jesus. Justo eu que queria ser malandro demais, vi a minha vida se acabando, mas eu não estava nem aí. O desânimo tomou conta de mim, a minha alma estava perto do fim. Tem muitos hoje em caminhos dispersos, sem saber que Jesus é o caminho certo para curar aquela dor no seu coração. Só ele é a solução, a única salvação. Saiba que ele está perto de você. Aceite a Cristo e você vai ver a sua vida mudar. Basta você querer. Verá crescer em ti uma nova vida. Dê apenas um passo, vamos lá. Acredita, acredita que Jesus pode mudar sua vida. Só ele é a saída, a solução para a sua vida. Jesus pode te dar a libertação. Jesus é o homem que nos libera. O perdão, Jesus é o santo de Israel. Jesus é o único que pode te levar pro céu. Te levar pro céu. Jesus é o caminho pra você. Jesus é o caminho pra você. Pra que se destruir, não pense assim. Jesus é o caminho pra você. Jesus é o caminho pra você. Jesus é o caminho pra você. Pra que se destruir, não pense assim. Jesus é o caminho. Não estou falando demais, pense bem. Você quer ver teu filho na igreja ou quer ele na Febem? Se una a nós, vamos lutar. Com Jesus do nosso lado, ninguém vai nos derrubar. Hoje em dia cresce mais a pilantragem, a covardia. A menina com 12 anos se acabando na esquina. O inimigo vendo isso, ele ri da sua cara. E é isso que ele fala: é mais um que faz o que eu quero. O diabo não quer queimar sozinho no inferno, mas você não percebe que está sendo usado. Usado para matar, para roubar, sendo usado para adulterar, se drogar. Se não for por Deus, nunca irão melhorar. Este é o mundo em que estou. Certa vez estava eu confuso, meio iludido com as coisas desse mundo. Mas percebi que não valia a pena perder a salvação por coisas tão pequenas. Só estou aqui, mas não sou daqui. Eu estou esperando o Criador vir, pois com ele eu quero subir. Eu estou esperando o Redentor voltar, pois com ele lá na glória é sangue bom. Eu irei morar. Jesus é o caminho pra você. Jesus é o caminho pra você. Pra quem se destruir, não pense assim. Jesus é o caminho pra você. Jesus é o caminho pra você. Jesus é o caminho pra você. Pra quem se destruir, não pense assim. Jesus é o caminho. É, o Redentor já veio, mas ele voltará. E somente os salvos ele irá levar. Quando ele vier, você possa dizer: adeus mundo, adeus tudo. Agora vou desfrutar a minha paz, o meu descanso, em um lugar onde só entra os santos, morou? É, em um lugar onde só entrará os santos, meu irmão.